Era sadio, um pai alcoólatra, mãe viciada em droga. Em meio ao lixo e aos escombros, a seu filho do abandono. Um menino com negra, visivelmente desnutrido, portando deficiência e com menos de 2 quilos. Sem quarto decorado, com bem-vindo ao mundo. Nascido em cima da calçada, num papelão todo sujo. Sem comemoração ou visita dos parentes, tive o cordão umbilical separado nos dentes. Início da trajetória de uma história real, mas o filho da pátria enrolado com jornal. Com semblante de tristeza, quem não pôde escolher, acompanhado do choro de quem não pede pra nascer. Minha mãe sem entender a minha inquietação, sem leite pra amamentar, vou morrer de inanição. Se aproxima um mendigo em um ato solidário e me alimenta com leite que ganhou no mercado. Eu só queria uma infância feliz e sem descaso, momentos de alegria no carinho de um abraço. Não sei mais uma criança que vai crescer sem sonho, abortado pelo mundo, mais um filho do abandono. Eu só queria uma infância feliz e sem descaso, momentos de alegria no carinho de um abraço. Não sei mais uma criança que vai crescer sem sonho, abortado pelo mundo, mais um filho do abandono. O tempo passa, fui crescendo, consegui sobreviver. A lei das ruas é dura e faz você aprender. Duas laranjas no sinal, fazendo malabares, é ganhar uma moeda ou contar com milagre de quem não teve no Natal. Videogame ou bicicleta pras crianças do Brasil, a realidade é essa. Me recordo de uma cena, era meu aniversário, eu olhando com vontade o bolo do monstruário. Reclamei com minha mãe porque presente eu não ganhava. Fui xingado por ela, tomei um tapa na cara, com direitos violados, sem registro e sem nome. A partir daquela noite de criança virei homem, cansado de sofrer, vou fugir pra algum lugar onde eu não seja espancado e ninguém vai me encontrar. Tá frio, tá chovendo, quase tô passando mal. A minha casa e meu abrigo hoje foi um terminal. Eu só queria uma infância feliz e sem descaso, momentos de alegria no carinho de um abraço. Não sei mais uma criança que vai crescer sem sonho, abortado pelo mundo, mais um filho do abandono. Eu só queria uma infância feliz e sem descaso, momentos de alegria no carinho de um abraço. Não sei mais uma criança que vai crescer sem sonho, abortado pelo mundo, mais um filho do abandono. O dia amanheceu, eu ali no chão deitado, algumas pessoas que passavam me deixavam alguns trocados. Juntei umas moedas, fui no box da esquina. Moça, toma esse dinheiro, eu quero uma caixa de partilha. Quase pisoteado, enfrento um busão lotado. Quem puder colaborar, esse é o fruto do meu trabalho. Desço num ponto de ônibus, é pra dar continuação. A mina pede o celular, todos vêm minha direção, me chamando de ladrão. Que eu me fazia de coitado, querendo o celular, dizendo que eu tinha roubado. Na hora do tumulto, os PM me abordou. É isso, senhor, sou honesto e trabalhador. A suposta vítima me acusa sem pensar, me transforma em suspeito, o destino é a DCA. Sem prova, mesmo assim fui justiçado por alguém. E hoje passo minhas noites esquecido na FEBEM. Eu só queria uma infância feliz e sem descaso, momentos de alegria no carinho de um abraço. Não sei mais uma criança que vai crescer sem sonho, abortado pelo mundo, mais um filho do abandono. Eu só queria uma infância feliz e sem descaso, momentos de alegria no carinho de um abraço. Não sei mais uma criança que vai crescer sem sonho, abortado pelo mundo, mais um filho do abandono.